sim, vou seguindo do meu flow. Sei de onde vim, sei pra onde vou. O mundo se perdeu nas torres de Babel, por causa da inveja que Caim matou Abel. Mundão tá cabuloso com o sistema, eu tô nervoso. Demontado, safado, lá fora, matando, enganando, roubando de novo. Desempregado, entrou pro crime, pra sustentar a família. Água, luz, alugado, barraco, comida no prato, a liga é pra filha. Mas no crime a vida é curta, se é isso que você quer. Assassinado, arrastado, jogado no mato, otário, safado, gambé. Comida tá em falta, cadeia, droga, tem de sobra. Vejo primário, novato, carente, vira residente, certamente volta. Mensagem que eu passo na rima, pros mano e pras minas de todas as quebras. Que rouba, o empresário não põe comida na panela, muito pelo contrário, é tortura atrás da cela. Isso se tiver sorte, se não caixão e vela. Enquanto eu tiver voz, irei cantar pela justiça. Fala a verdade sem piedade, com o dedo na ferida. Somente Deus, nosso Senhor, pra poder aliviar. L.A. pra lá de louco, com certeza vai lutar. Quando o preconceito, miséria, fome, seja em qualquer lugar. O boy não desacredita, se quiser pode apostar. O mundo se perdeu nas torres de Babel, por causa da inveja que Caim matou Abel. Por aí sim, vou seguindo com meu flow. Sei de onde vim, sei pra onde vou. O mundo se perdeu nas torres de Babel, por causa da inveja que Caim matou Abel. Por aí sim, vou seguindo com meu flow. Sei de onde vim, sei pra onde vou. O mundo se perdeu nas torres de Babel, por causa da inveja que Caim matou Abel. Dos primórdios se vê a semente do mesmo ódio. A bactéria que prolifera destrói a nós próprios. Telescópio espacial que busca sentido a anos luz. Não percebe que aos poucos a vida aqui reduz. No planeta azul, azul da cor do mar, um pequenino grão de areia tão grande pra sonhar. Sonhar não custa nada, um sonho já é real. Água pra beber já é a crise mundial. O lobo mau dos estúdios tem outra bilheteria. Bombardear as crianças na guerra civil na Síria. Quem diria? O mundo assustado com os atentados de Paris. Cutucou a onça com vara curta, infeliz. Eu era feliz com bolinha de papel. Fazia aviãozinho pra voar lá no céu. O mundo se perdeu nas torres de Babel. Sei de onde vim, sei pra onde vou. O mundo se perdeu nas torres de Babel, por causa da inveja que Caim matou Abel. Por aí sim, vou seguindo com meu flow. Sei de onde vim, sei pra onde vou. O mundo